vai apresentar. Sou o predador agressor, Mayday, Mayday, pode confirmar. Ipiranga é o lugar, é pra arregaçar, pode acreditar. Manos de fé, habitantes, alô Brasil, transtorno, aliados da sul. Transfusão, mandamentos que me cavocou, é zona sul. Nenê, cara de gato, James, mande sua cima, vou em frente. O poder está na sul, sai na frente, louco, austeramente. Se o barato é louco, o processo é lento, lento. Eu de chavo, pega seda, bolo e acendo. Dou uns dois. 002 é o ano, aqui no Ipiranga. Não é um, nem dois, são vários loucos rimando. Caponto loucos de la mente, se apresentando. Periferia segue lutando, no rap a paz vou encontrando. Adrenalina aumentando, Jay e Dula vem chegando. Salve, salve a todos os manos. Salve, salve a todos os manos. Loucos de la mente. Dá licença, rapaziada, por aqui também cheguei. Pra rimar, trincar, revolução tá no ar. Fui chamado pelos parceiros, tipo, comunicado. Se liga aí, maluco, somos os aliados. Bode Brinho, Pezão, Mano, Ney, DJ Von, a grande revolução. Pois eu vou representar Coab, Heliópolis, Ipiranga, Vila Carioca. É tipo assim de esquema, por aqui cê problema. Já tá colando mais os mano, pra trincar nessa letra. Aliados da Sul, saindo fora firmeza. Ipiranga, Ipiranga. Eu ouvi falar que o fim da escola tinha acontecido. Pampite infeliz do aparecido, despercebido. Porque quem critica faz e não conhece, significa sentimento maior. Inveja que prevalece, não quero medir o tamanho da sua capacidade. Pensando que o pensamento está além, pensa o limite do homem, confundo. Nunca de limitado, noto assuntos mistos. Mesmo cromossomos ativo, virtudes herdadas e ancestrais nativo. Lendo folclore, mito, mistério, dispenso a caravinha pra falar é tudo sério. Louca, loucura, esperteza, profetizando no microfone, dispenso a Tereza. Pra fugir da maldade, garantir a mesa, transtorno conexão com os mano, firmeza. Elementos sem quadrilha, pelotão atira, sim. Só ideia forte, só ideia construtiva. Elementos sem quadrilha, pelotão atira, sim. Informação, consciência, somos nós na fita. Elementos sem quadrilha, pelotão atira, sim. Respeito, humildade, adote como filosofia. Elementos sem quadrilha, pelotão atira, sim. Fachada de palavras, faça sua. Da família Barbosa pra todo o universo. Aqui é Lismo, Luz e Fé, versando no meu verso. E se for para o bem da nação hip hop, diga a todos que fico aqui dando um toque. Avisar que no Ipiranga a verdade só corre. Cachorro magro é como um samba, agoniza mas não morre. A gente ensina que força de vontade não é sorte. Que o novo grito é versatilidade ou morte. Pois aqui tem mais estilos que concreto em samba. Faz o som que chapa o coco e te deixa pampa. Só na paz, sem bang bang é italiana. Nem rap jurássico que vem da mente insana. A caixa d'água daqui, eu não sei o que tem. Mas tudo bem, talento todo mundo tem. História também tem, ninguém tá de bobeira. Já rimava antes do tempo do case de madeira. A velha guarda, a vanguarda, aqui está presente. De rap rude a loucos de la mente. A gente forma firma sem fazer fofé. Tipo formiga. Liga, vamos firme sem perder a fé. Sem caçarola, panela, caldeirão. Pois uma andorinha só não faz verão. Na correria a gente aqui prossegue a mil. Ipiranga, Zona Sul, São Paulo, Brasil. Sem blá blá blá. Nenê está chegando para rimar. Pode acreditar, passar a informação. Esta é a minha meta. Seja um homem de paz e mantém sua mente aberta. Eu caí, levantei, agora estou aqui de novo. Por isso meu recado para vocês eu mando de novo. Quer escutar, vai se arrepiar. Pode acreditar, nenê está passando, mandando sua mensagem pelo ar. Ei, ei, ei, ei, estou chegando, estou rimando. É hora de informação, o bicho está pegando. Extra, extra, extra, já está em todos os jornais. Tô habitante, humilde, humano, demais. Não vivo de engano, viver com sabedoria é o plano. Chegando fortalecendo a família tipo vitamina. Sou um cara que a sua mente não contamina. Característica, hip hop com criatividade. Habitantes passou deixando a mensagem. Soldado que é soldado não se esquiva. Sangue bom, Zona Sul de São Paulo, força ativa. Ipiranga também representa milhares e milhares de rima. Cérebro capita, você nem imagina. Em questão de segundos, rolê, tema, o texto se cria. Correndo desenfreado pelos bicos, vielas vai vendo. Envolvido, mandamentos, sob suspeita. Formação de quadrilha, vários manos enquadrados. Adrenalina em alta, inspiração não falta. Tendo controle da língua em mente, rap consciente. Praias diferentes, ice presente. Incentivando, fortificando estrategicamente. Convocado pro time, vamos pro jogo. Parceria, passo a passo. Pontapé inicial, gritar a vitória. Elemento sem quadrilha, pelotão atira, sim. Só ideia forte, só ideia construtiva. Elemento sem quadrilha, pelotão atira, sim. Informação, consciência, somos nós na fita. Elemento sem quadrilha, pelotão atira, sim. Respeito, humildade, adote como filosofia. Elemento sem quadrilha, pelotão atira, sim. Rachada de palavras, faça, faça. Rap que é rap, não tem blá blá blá. E o convite é de responsa e nós estamos aqui para representar. Se é um dom de Deus, então canto sem medo. Continuo sendo neuros, transfusão, membros do tempo. Hey, espere um pouco, não seja tolo. O microfone é minha espada e o grito do Ipiranga é as vossas periféricas do Ipiranga. Surge um novo estilo, o tormento. Os seres mortais, a transfusão que vale ao respeito que temos. Ouviram do Ipiranga o som do rap. Ninguém se esquece que dia apogia, enobrece e fortalece. Para o bem de toda a nação, digo que fico. Rimo, afirmo e confirmo meu compromisso, pensamento positivo. Não deixamos brecha, missão cumprida. Transfusão trilhando a estrada certa. Ipiranga representa o Brasil, tá ligado? Foi aqui que eu fiz vários aliados. Do rap, do samba, vários manos, é pampa. É aqui que eu nasci, cresci. A minha cara continuar aqui, representando, rimando junto com meus manos. Rapaziada, firmeza que sempre representou. Só alguns conversinhas, quem nunca notou. Vamos ver se agora vão dar valor. Aqui é o Panela representando o Jardim Clímax Ipiranga. É só responsa, é só responsa. Só responsa, foi só na responsa. Valeu, brother, valeu, Zona Sul, Ipiranga. Valeu, brother, que chegou, trincou. Ipiranga é assim mesmo, Ipiranga tem o seu valor. Eu tô ligado, só levada louca. Os manos chegaram com atitude. É, só assim, não deixe com que o rap se afunde. Elementos da terra, mais de uma década fazendo rap. Quem tá ligado, não se esquece. A quadrilha hoje aqui foi formada. E nós abrimos o microfone. Os manos mostraram sua cara. Eu, Lincoln Ococha, o Wallace, o Gelo, Camelo, Predador, agradecemos!